nada nessa vida por você, meu amor. A vida toda eu quis me dar inteira, mas você só queria a metade. E desse jeito a gente viveu uma coisa louca. Você gostou, depois pegou, olhou e viu que não serviu. Então me jogou fora assim. Então me jogou fora assim. Então me jogou fora assim. Você só queria a metade. E desse jeito a gente viveu uma coisa louca. Você gostou, depois pegou, olhou e viu que não serviu. Então me jogou fora assim. Então me jogou fora assim. Então me jogou fora assim. And now